Panorama Agrícola para 20 de maio de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 20 de maio de 2014, estamos abrindo o Panorama Agrícola. A mesa de som são o Eduardo Maíro e Márcio Peixe. O ditado de hoje é: alegria atrai simpatia. No programa de hoje, o destaque é para o cadastro ambiental rural. Atenção, você, produtor, para a entrevista do programa de hoje. Dica do dia. A amostragem de solo é a primeira etapa de um programa de avaliação da fertilidade do solo. Assim, a avaliação laboratorial não corrige uma coleta deficiente. Fique de olho na sua amostra, que precisa representar o todo do terreno ou espaços bem definidos para um determinado fim. Às vezes, são necessárias várias amostras simples para representar a maior parte da propriedade. É hora das notícias. Segurança alimentar e responsabilidade profissional é o tema principal do 8º Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos, na semana que vem, dias 28, 29 e 30 de maio, com mais de 350 participantes, que acontece no auditório da Fiesc em Florianópolis. Entre as palestras, destaque para a produção e demanda brasileira e mundial de alimentos seguros, ensino de agronomia, alimento seguro, uso racional de agrotóxicos, rastreabilidade e produção integrada e políticas públicas para a segurança alimentar. O cooperativismo catarinense deve crescer 15% este ano, segundo projeções da OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. São 254 cooperativas que reúnem 1 milhão e 600 mil famílias associadas e mantêm 49 mil empregos diretos. Na área agropecuária, estão a maioria das cooperativas, 54 delas, que representam 65% do movimento econômico de todo o sistema cooperativista catarinense, com 31 mil empregos. Confira a entrevista de hoje. Cadastro ambiental rural é o tema do momento envolvendo a agricultura. É preciso regularizar os imóveis rurais de Santa Catarina. E quem fala mais sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola, explicando como vai funcionar o cadastro ambiental rural, é Fernando Drissen, consultor geral da Secretaria de Articulação da Casa Civil. Partindo do pressuposto que o governo federal implantou o CAR a nível nacional, que é o Cadastro Ambiental Rural, Santa Catarina resolveu, por si só, desenvolver esse trabalho com antecedência, treinando todas as entidades em Santa Catarina para que desse assistência aos seus associados. Desta forma, a Casa Civil ficou com a incumbência de coordenar os trabalhos juntamente com a Secretaria da Agricultura e com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que tem, por deferência legal, o objetivo de implantar o CAR em nosso território. A partir disso foram feitos os treinamentos nas regiões, começou por Campos Novos, Joinville, depois Tubarão e Chapecó. O passo seguinte é o treinamento das pessoas nas suas regiões. Através das secretarias regionais, são organizados grupos de pessoas que estão interessadas em receber esse treinamento para repassar a demais produtores, o treinamento que deverá ser iniciado a partir desta semana em todo o estado de Santa Catarina. O agricultor deve proceder como? O agricultor deverá inicialmente procurar um órgão no seu município que o represente, ou seja, a FAESC, FETAESC, o SESC, ou a Prefeitura Municipal, que deverá orientá-lo qual o caminho ele deve tomar para fazer a sua declaração. Isso eu aconselho que o faça a partir do mês de junho, porque durante este mês de maio ainda estão sendo colocados em prática os treinamentos na sua região, portanto, se ele procurar de imediato, não terá as pessoas ainda à sua disposição. Outra forma, a pessoa que tem acesso à internet, é ele entrar na página da sua federação, onde tem um link que chama CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Ali ele terá todas as informações da onde ele se dirigir, quais órgãos em seu município que estão aptos a orientá-lo e a proceder o preenchimento do seu cadastro. O Cadastro Ambiental Rural para o agricultor familiar é gratuito? Até 4 módulos rurais, ele é gratuito de lei. A lei federal prevê essa isenção até 4 módulos rurais. Nós, em Santa Catarina, não estamos fazendo distinção. O governo colocou, está colocando, a sua equipe a treinar qualquer entidade, seja ela de técnica ou seja ela associação, simplesmente associação de produtores, para que todos tenham a condição de fazê-lo graciosamente. Isso é uma opção que o próprio produtor irá tomar. Se irá fazer graciosamente, procurando essas pessoas e esses órgãos que estão sendo disponibilizados, ou se irá buscar um profissional da área que irá executar o seu trabalho e fazer o preço que é pertinente. A partir de agora, Fernando, quanto tempo o produtor tem para fazer o cadastro ambiental rural? A partir da emissão do decreto nacional, que foi no dia 5, tem um ano, com mais um ano de prorrogação, com justificativas plausíveis de trabalho e desenvolvimento por falta de tempo de desenvolver o preenchimento do cadastro. Se não o fizer? Há uma série de restrições ao produtor. Se ele não fizer nesse período, provavelmente ele não terá, a lei prevê que ele não terá mais acesso a certidões, nem a financiamentos ou qualquer questões legais, como transferência do imóvel, como venda, ele não conseguirá executar. Em princípio, o cadastro ambiental rural é para ajudar o produtor, ajudar o agricultor e legalizar toda a sua terra, é isso? É, o princípio do cadastro foi ter uma radiografia da situação nacional, fazer com que todos os imóveis se adequem a um perfil socioambiental, ou seja, que ele propicie a questão econômica, respeitando a questão ambiental. Como havia muita polêmica entre os ambientalistas e o setor produtivo, tornou-se viável a efetivação desse cadastro para que se traga à luz o que vem ocorrendo hoje no Brasil. E eu acredito que isso será um grande passo, porque a partir desse cadastro nós poderemos ter uma ideia do que é a questão ambiental e a questão produtiva nacional, não só no Estado, mas como nacional. E ela tem este único e exclusivo objetivo, é organizar e clarear esta situação. O governo do estado de Santa Catarina espera quantos mil agricultores no cadastro ambiental rural? Cada matrícula é um imóvel. Então, nós temos hoje, levantado nos cartórios de Santa Catarina, em torno de 345 mil propriedades. Depois de ouvirmos Fernando Drissen, da Casa Civil, ouvimos também o gerente de extensão rural da EPAGRE, José César Pereira, sobre cadastro ambiental rural. A EPAGRE seria o órgão, né, o órgão do Estado que vai fazer no âmbito estadual toda a articulação e a coordenação do cadastro ambiental rural. Então, o nosso papel, por meio das nossas unidades regionais e dos escritórios municipais, é articular as entidades, né, e organizar e coordenar. A execução, propriamente dita, ficaria por conta dessas entidades que a gente está falando. Que entidades são essas? Principalmente as prefeituras municipais, os sindicatos rurais, né, vinculados à FETAESC, FETRAF e FAESC, as cooperativas, né, e outras ONGs, né, outras entidades que poderão também fazer parte, como a Uneagro, por exemplo. Então, esses serão os executores, né, digamos assim, os órgãos que vão dar o apoio de execução junto aos agricultores, porque é uma declaração. Então, o agricultor vai precisar de a orientação para fazer essa declaração, e essa orientação, então, é dada por essas entidades. A EPAGRE, então, o nosso papel é bem claro, né? Ele está definido que vai ser de organização e articulação e coordenação. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista sobre cadastro ambiental rural com Fernando Drissen, da Casa Civil, e José César Pereira, da EPAGRI. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.